É pertório, a gente vai estar atualizando o bagulho. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Seu gostoso, gostoso, gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, não toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma. Pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo. Seu gostoso, gostoso, gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, pedindo toma, pedindo toma, pedindo vapo, pedindo toma, pedindo vapo, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo toma, pedindo, pedindo bota, pedindo toma. André Cedrini, o Mural de Ibicoara. Seu gostoso, gostoso. Parou, parou. É briga de anão aqui, que porra é essa aqui, rapaz? Vem cá você, vem os dois, cadê o outro? Vem cá, Duzinho, vem cá. É, rapaz, vai meter dança aqui, vá. Tira o celular, os caras é blogueiro, agora estourou, viu? O menino estourou. Esqueça tudo. Os anão de Christian Bell. Um já tá bebo aqui, ó. Seu gostoso, seu gostoso. Minha lei de frente nova, gostoso, gostoso. Seu gostoso, seu gostoso. Gostoso, gostoso. Gostoso é você de quatro, pedindo toma, pedindo bota, pedindo... Ei! Gostoso, tá gordo de seu gostoso, gostoso, gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Gostoso é você de quatro, pedindo bota, pedindo toma, pedindo. Ei! Fica aí que eu vou cantar um aqui, ó, vá.